Muitíssimo obrigado pelo privilégio de poder dialogar, conversar um pouquinho com vocês. Eu não quero ser formal, quero ser o mais informal possível nesse nosso bate-papo, com base em alguns versículos de um dos livros mais impressionantes da Bíblia. E a título de introdução do que nós queremos falar nessa manhã, os irmãos perceberam como é importante uma palavra contextualizada, ou seja, que faça sentido para a região, para o local, né? Pastor Ezequias conhece bem essas ovelhas e disse a vocês: olha, vamos reunir todo mundo aqui mais ou menos juntos para que o olho do pastor João Marcos não seja como o olho de peixe, né? Para lá e para cá. E vocês sabem que existe um timaço aqui que é o peixe, né? O peixe, que tem revelado tantos e bons jogadores de futebol, né? Você não é fraco não, cara. Ou seja, sabe como chegar ao discernimento, ao coração de cada um. Gente, eu quero partilhar com vocês nesta manhã um assunto que eu entendo muito bom para nós enquanto igreja. Na verdade, eu exemplifico tirando alguns modelinhos, algumas histórias interessantes ao longo da nossa história do país. E eu relembro aqui uma grande figura da política nacional chamado Juscelino Kubitschek de Oliveira. Quando ele assumiu a presidência da República, em meados da década de 50, para cumprir 5 anos de presidência, ele lançou uma frase que fez parte da sua cartilha, ou seja, do seu ideário, né? Da sua maneira de pensar politicamente o país. E essa frase, eu creio que alguns aqui devem se lembrar dela: 50 em 5, isso mesmo. Ou seja, ele queria, ou pelo menos tentaria fazer com que o país avançasse no seu parque industrial, que ele se modernizasse e que fosse um período relativo aos últimos 50 anos da República Brasileira em apenas 5 anos. E o projeto maior, que ficou assim como uma espécie de emblema, né? Deste grande presidente Juscelino Kubitschek, foi interiorizar a capital, a chamada Nova Cap. E o pessoal aceitou o desafio, alguns não aceitaram tanto, e aí surgiu Brasília, que está lá no Planalto Central até hoje. Fazia parte da cartilha do Juscelino Kubitschek. Olhando o jornal Folha de São Paulo de ontem, gente, saiu um artigo muito interessante, muito legal, escrito por um dos grandes médicos, ao mesmo tempo sanitarista do nosso país, Dr. Drauzio Varela. É uma maneira também de eu prestar aqui, pastor Ezequias, a minha gratidão a Deus pela vida do Alexandre, que até hoje continua lá no jornal, que é o principal jornal aqui do litoral, a Tribuna. Deus te abençoe, Alexandre, lá no seu trabalho. E eu quero fazer menção de um jornal, nesse caso, a Folha. E aqui está a base do pensamento como médico, como aquele que quer implementar políticas públicas de saúde para o nosso país, quando de maneira clara ele questiona o porquê que ainda no Brasil há 2 fábricas para produzir cigarro. Vocês me permitam, nesse diálogo que a gente está mantendo aqui, ler um trechinho dessa matéria do Dr. Drauzio Varela. Ele diz assim: é extensa a folha corrida dos fabricantes de cigarro. Nenhum dos crimes cometidos pelo capitalismo mundial, incluso a escravidão, é comparável ao das estratégias engendradas, é um palavrão aqui, né? Engendradas por eles para convencer crianças a começar a fumar. A história mostra do que foram capazes esses senhores. Usaram atrizes e atores de cinema, compraram médicos, esconderam enquanto puderam as pesquisas que associavam o fumo ao câncer, ataque cardíaco e outras enfermidades de gravidade semelhante. Investiram fortunas em comerciais dirigidos ao público infanto-juvenil. Olha que interessante, gente, a estratégia desses que fabricam cigarro. Ao público infanto-juvenil, como uma estratégia para aumentar cada vez mais a prática de viciar meninos e meninas e torná-los usuários da nicotina até a morte. Ele vai fazendo uma outra série de considerações aqui no seu artigo. Vale a pena, se você puder pegar a folha de ontem e dar uma lidinha nesse artigo do Dr. Drauzio Varella, em que ele coloca aqui uma espécie assim de cartilha, um abecedário do que ele entende ser política pública para a questão da saúde e o quanto os fabricantes de cigarro no Brasil estão investindo pesado para que as próximas gerações continuem viciadas em nicotina. Meus queridos irmãos, eu quero nesta manhã, com base nesses dois exemplos do presidente Juscelino Kubitschek, em que no seu ideário político, na sua cartilha estava lá, né, 50 em 5, e desse exemplo do Dr. Drauzio Varella, partilhar com vocês, queridos, um tema intitulado A Cartilha da Esperança. Quero falar de uma cartilha completamente diferente hoje. E para nós fundamentarmos biblicamente o que nós vamos falar com os irmãos dessa manhã, por gentileza, abram a Bíblia em Apocalipse capítulo 1, versículos 4 a 6. Apocalipse 1, 4 a 6. Eu sei que há muitas versões bíblicas, mas eu vou usar a NTLH, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, que é uma forma também de trazer à memória de vocês a figura notável de que foi dito ontem aqui do pastor Werner Kaschel, um dos membros desta versão bíblica NTLH. Então, na Tradução na Linguagem de Hoje está escrito assim: eu, João, escrevo às sete igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz lhes sejam dadas da parte de Deus, aquele que é, que era e que há de vir. Da parte dos sete espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado e que governa os reis do mundo inteiro. Ele nos ama e pela sua morte na cruz nos livrou dos nossos pecados e fez de nós um reino de sacerdotes a fim de servirmos ao seu Deus e Pai. A Jesus Cristo sejam dadas a glória e sejam dados a glória e o poder para todo o sempre. Amém. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, para ilustrar aquilo que eu quero falar hoje para vocês, a cartilha da esperança. Qual deve ser a cartilha? E essa palavra é muito legal, é muito interessante, porque ela é derivativa de um outro substantivo, carta, cartilha. Cartilha, na verdade, é um documento propositivo, ou seja, que tem propostas. E ao mesmo tempo sintético, sintetiza em princípios, em frases, em ideias muito interessantes, como é que nós podemos nos conduzir na família, por exemplo, no trabalho, na igreja, na sociedade como um todo. E durante muitos anos, no processo educacional do nosso país, o Brasil, muitos irmãos que estão aqui devem ter lido alguma cartilha lá no passado. Era uma proposta didático-pedagógica interessante, porque quando o aluno decorava ou memorizava aquela cartilha, seja os princípios fundamentais da gramática portuguesa, as quatro operações lá em matemática e assim por diante, aquela cartilha era interessante porque os alunos aprendiam de uma forma muito interessante. Hoje em dia, obviamente que já não tem mais espaço para alguma coisa dessa natureza. Por isso que eu quero falar para vocês hoje, queridos, a respeito dessas proposições, dessas afirmações do texto bíblico, que na verdade formam uma cartilha para a esperança da igreja pelo tempo adiante. Vamos ilustrar isso num vídeo que a gente vai assistir agora. Este vídeo é uma espécie de cartilha, ou seja, de resumo da excelência de uma instituição chamada Siemens. Vocês vão ver que legal essa proposta que um rapaz faz à sua namorada para casar com ela. Vamos assistir. When it came up again, yeah. I found out like the journey took us a while. Like, four. Sorry. Hello? Hey Mac, it's me. I think I'll be a little bit late tonight. How come? Muito interessante, né? Nós vemos a criatividade do ser humano. Talvez algumas moças que estejam aqui sonhem com algo semelhante assim, com alguma coisa semelhante a isso, né? De um namorado noivo ser tão original que proponha o casamento caindo de paraquedas, escrito lá no paraquedas: você quer casar comigo? Interessante. Então isso resume, sintetiza mais ou menos qual seria o ideário, a cartilha de uma instituição tão bem sucedida aí na vida secular como a Siemens, que produz tantos produtos, dentre eles esses produtos de grande valor tecnológico agregado. Com base nisso, queridos, por alguns minutos eu quero partilhar com vocês alguns princípios aqui sobre esta cartilha da esperança. Eu pensei nesse tema pelo fato do livro do Apocalipse ser um dos livros mais importantes para a igreja hoje. Só para nós termos uma ideia da importância, da relevância desse livro e o conteúdo importante dele, ele foi o último livro do Novo Testamento a ser considerado também um livro inspirado, como Mateus, Marcos, Lucas, João, as cartas de Paulo, os 27 livros do Novo Testamento. Mas pessoal, demorou para cair a ficha na mente dos líderes da igreja de então, porque eles tinham resistência para colocar esse livro, Apocalipse, junto com os outros 26 livros, como sendo livro inspirado, por causa da sua natureza, dos princípios ali colocados acerca de Jesus e as muitas simbologias que tem no livro do Apocalipse. Até que no século IV depois de Cristo, um bispo da Igreja do Oriente, numa série de conferências doutrinárias que ele fez no mosteiro perto de Jerusalém, chamado Leôncio, ele declara para ele mesmo e a sua comunidade, as igrejas que estavam ali na sua região, o Apocalipse como um livro inspirado. Mas demorou, por causa da forma como esse livro foi escrito. Dito isto, para eu poder informar as queridas irmãs e irmãos como é relevante a Igreja do Senhor Jesus Cristo voltar às páginas deste livro e ver o quanto que ele fala de amor, misericórdia, bondade, esperança, sobretudo aquele tema principal do livro do Apocalipse. Eu estava conversando agora com o pastor a respeito daquele livro do Ray Summers, em que ele fala: o tema principal desse livro é: digno é o Cordeiro. A partir disso, queridos, da dignidade do Cordeiro, eu quero que vocês acompanhem comigo nesse texto maravilhoso da palavra de Deus, em consonância, ou seja, de acordo com a ênfase da igreja local vivendo e compartilhando Jesus. Eu gostaria de mostrar a vocês aqui algumas coisas muito preciosas. Diz assim o texto bíblico: eu, João, escrevo às sete igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz lhes sejam dadas por parte de Deus, aquele que é, que era e que há de vir. A primeira ideia está presente justamente aqui nessa cartilha da esperança. A cartilha da esperança da Igreja do Senhor Jesus, de você, meu irmão, minha querida irmã, está fundamentada em Deus e no seu caráter. Razão pela qual, haja o que houver, venha o que vier, seja qual for o problema que você enfrentar na sua vida pessoal, na esfera do trabalho, na família, seja o que for, na sua saúde, na questão econômico-financeira, não importa. Na cartilha que rege a sua vida, que é a cartilha da esperança, lá está o Deus eterno, aquele que era, que é e que há de vir. Gente, que coisa tremenda isso! Porque aí nós começamos a entender que o nosso Deus não está preso às questões puramente de tempo, se é ontem, se é hoje ou se será amanhã. Deus é e Deus está conosco até a consumação dos séculos. Jesus dissera isso lá em Mateus capítulo 28: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então é muito gostoso, é reconfortante, realmente renova as nossas forças físicas, mentais, emocionais, para o trabalho, para o viver em família, para as atividades na igreja. Entendemos que Deus está conosco e, sobretudo, Deus é conosco. Que coisa tremenda isso! Esse é o primeiro ponto que eu queria partilhar com vocês sobre a cartilha da esperança, o Deus eterno. Na sequência, o texto bíblico diz: da parte dos sete espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo. Agora vem uma expressão tremenda aqui: a testemunha fiel. Pessoal, todos nós partimos do princípio de que para alguém ser verdadeiramente testemunha tem que falar a verdade, tem que ser fiel ao seu depoimento. Mas esse texto usa uma expressão extremamente interessante, porque lá na língua grega essa palavra é muito relevante. Fala de alguém que eticamente, moralmente, por princípio, jamais vai falar a mentira, jamais vai dizer as chamadas meias-verdades. E esta pessoa é o Senhor Jesus Cristo, quando diz ele é a testemunha fiel. Há uma palavra na língua grega, alethes, que fala sobre fidelidade. E aqui a palavra é alethinos, ou seja, aquele que está acima de qualquer suspeita. Minha gente, nós sabemos que em algum momento da nossa trajetória, da nossa vida, nós podemos errar, é ou não é verdade? Talvez podemos faltar com a verdade, mas Jesus Cristo não. Em Jesus não há nenhuma sombra de variação. Jesus permanece o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele nunca, jamais vai frustrar a sua expectativa. Você pode colocar sim nele toda a sua expectativa, toda a sua confiança, todo o seu projeto de vida, o que você pensa para os próximos 5 ou 50 anos. Não importa, Jesus Cristo não vai deixar você na mão. Razão pela qual, nessa grande cartilha da esperança que rege a sua, a minha vida e a vida da igreja, devemos lembrar da fidelidade do Senhor. Apenas a título de comparação, vamos pensar um pouco nessa palavra, fidelidade. Ela em realidade vem de uma palavra mais antiga, que é a palavra fé. De forma que todo aquele que caminha na fé, que anda em fé, acaba desenvolvendo fidelidade, que é uma característica de quem tem fé em Deus. Interessante notar, queridos irmãos, que a fidelidade do Senhor nos acompanha por todo sempre, de forma que nós não estamos no vazio, não estamos desassistidos. Certa vez, um grande executivo de uma empresa bem famosa no Brasil desenvolveu um projeto para sua empresa. E esse projeto previa que aí pelos próximos 10 anos a empresa iria trilhar aquele rumo, ia seguir aquele caminho visando a expansão, o crescimento da empresa. E houve uma reunião de liderança, diretoria, os departamentos da empresa, e todos concordaram com o plano dele. Mas não se sabe explicar racionalmente porque uma semana depois o vice-presidente da empresa pede a convocação de uma reunião para reunir as mesmas pessoas. E nesse meio tempo eles tinham realizado uma reunião à parte dizendo: nós não podemos aceitar esse plano porque vai ser difícil para nós, a nossa empresa não vai aguentar tanto desafio. E gente, uma semana depois, pelo voto da decisão e pela decisão da maioria, eles pediram que aquele presidente se afastasse da liderança da empresa. A frase dele foi a seguinte: eu estou sem chão, não sei como é que eu vou fazer. Muitas vezes na sua vida, você pode ser colhido de surpresa, seja na área da saúde, do relacionamento marido e mulher, pais e filhos, seja trabalho, seja o que for. Muitas vezes é possível que você se sinta sem chão. Mas lembre-se de Jesus Cristo na cartilha da esperança. Ele nunca vai faltar para você. Ele nunca vai te desamparar. Razão pela qual João capítulo 14, versículo 1 e seguintes, ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Disse: eu vou para lá para preparar lugar para vocês, para que onde eu esteja, vocês estejam também. Jesus é assim, queridos. Ele nos quer junto de si, agora no tempo presente e por toda a eternidade. Isso nos dá uma segurança tremenda. Nós nunca, jamais nos sentiremos sem chão, apesar das lutas e dificuldades pelas quais passamos no dia a dia. Porque esse amigão especial, que nunca vai nos faltar, ele está conosco sempre. Deixe-me partilhar mais um princípio dessa cartilha da esperança, quando diz assim: ele é o primeiro filho que foi ressuscitado e que governa os reis do mundo inteiro. A princípio, gente, parece que não há novidade para nós nesse texto, mas deixa eu mostrar para vocês o que que o texto quer dizer. A palavra usada lá no original para primeiro filho é a mesma que nós chamamos em língua portuguesa para o primogênito. O que que é um primogênito numa casa? É o primeiro filho de muitos que vão nascer. Acontece que Jesus é o primogênito do Pai, mas por intermédio de Jesus Cristo, nós somos igualmente colocados na condição de filhos desse Pai, por adoção, mediante a fé nesse Jesus que é o primogênito, então o protogenês de Deus, o primeiro gerado. Interessante notar que nessa mesma sequência do raciocínio de João, ele fala que esse primogênito, que é o primeiro, mas que estendeu a você e a mim a possibilidade de sermos igualmente filhos de Deus e herdeiros com Jesus Cristo de todas as coisas, isso é tremendo. O texto bíblico nos informa que ele governa os reis do mundo inteiro. Se nós fôssemos usar aqui a palavra do Barack Obama, quando ele olhou para Lula, num desses encontros internacionais, ele disse: esse é o cara. Elogiando o presidente, ou então olhando algumas características dele como comunicador: esse é o cara. Meus queridos, na cartilha da esperança do crente, me permito usar de maneira mais coloquial assim: Jesus é o cara. Ele nunca vai faltar para você. O texto bíblico diz que ele governa todos os reinos do mundo. Por isso ele disse: toda autoridade, todo poder me foi dado no céu e na terra. Por favor, escreva isso na cartilha da esperança, lá nas tábuas do seu coração. Jesus, estou falando uma linguagem bem coloquial, ele é o cara. Ele manda em tudo e em todos, não no sentido de ser o déspota, daquele que impinge as coisas, o que ele obriga, mas é pela força do Espírito Santo no seu coração, para que você se convença de que no Espírito do Senhor, Jesus é o cara, não há ninguém como ele. E ao mesmo tempo ele é o seu amigo, o companheiro do dia a dia. Partindo para as considerações finais, em especial a igreja que está comemorando mais um jubileu, pensando o que que vai fazer no ano de 2011, quais são os planos, quais são os projetos. Eu gostei muito da pastoral de hoje, escrita pelo vosso pastor, o pastor Ezequias, que ele cita duas áreas importantes da igreja: oração e evangelismo. Quais são os planos para o ano que vem? Como é que está aí na sua cartilha, no seu ideário, nos seus princípios de vida? Como é que você está imaginando, sonhando com o crescimento da sua igreja agora em 2011? Razão pela qual, queridos, eu quero lembrar a vocês uma parte importantíssima desse texto, que diz assim: aquele que governa os reis do mundo inteiro, diz assim, ele nos ama e pela sua morte na cruz nos livrou dos nossos pecados. Pessoal, não há pessoa mais bem querida, mais benquista de todo o universo do que você. Você é amada, minha irmã, você é querido, meu irmão, não é por qualquer pessoa, é pelo Rei dos Reis. Interessante, pastor Ezequias, porque aqui existe uma tese e uma antítese. A tese é: ele é o rei de todos os reis da terra. Ele é o rei da cocada. Ele manda no pedaço. Mas na sequência, fala que esse rei dos reis faz uma declaração de amor por você e por mim. Ele te ama, ele nos ama. Gente, quanto mais importante um rei, qual a abrangência de um reinado, o crescimento desse rei, mais ele se afasta dos seus súditos. Por diversas razões, até por questão de segurança. Mas com Jesus é o inverso. Apesar de ser o que ele é, ele ama você. Razão pela qual ele olha para Pedro e pergunta por três vezes: Pedro, tu me amas? E Pedro na terceira vez: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então, gente, de braços dados, de mãos dadas, de joelho no chão, caminhe cada vez mais com fé, com esperança, nessa cartilha da esperança, com a liderança da sua igreja. De certa maneira, personificado na pessoa do seu pastor, mas os líderes como um todo. Não tenham medo de nada, de ninguém. Deus está com vocês. Jesus ama vocês. Muitas vezes alguém diz assim: ah, ninguém gosta de mim, hoje ninguém me deu bom dia aqui na igreja, estou me sentindo relegado a segundo plano. Não, esqueça disso, porque você é amada, você é querido por uma equipe maravilhosa: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O que você quer mais? Como diz o interioriano lá da roça, farta alguma coisa? Não falta nada, gente. Jesus nos ama, e essa proposição, esse ponto na cartilha da esperança deve estar aí no seu coração. Concluindo, a palavra de Deus nos diz que esse Jesus que nos ama, que nos livrou dos nossos pecados, portanto da condenação eterna, ele fez de nós, olha que interessante, gente, fez de nós um reino de sacerdotes, mas com um propósito definido, a fim de servirmos ao seu Deus e Pai. Daí aquela frase tão importante: quem não vive para servir, não serve para viver. Pessoal, queremos ser como Jesus, precisamos servir o tempo inteiro. Claro, é legal, é gostoso ser servido, né? Quando a esposa vem aqui para o maridão com aquele prato de comida gostoso que acabou de sair da cozinha, aquele prato gostoso, serviu a ele, ele está lá sentadinho, às vezes vem na televisão e coloca ali o prato para ele comer. É gostoso ser servido, mas muito melhor é servir. E é isso que o texto bíblico nos informa: devemos servir como aqueles que fazem parte de um reino de sacerdotes. Nesta minha conclusão, eu gostaria de deixar com vocês a síntese da palavra de hoje, a cartilha da esperança. Não basta memorizar, tem que acreditar. Muitos irmãos que estão aqui devem ter memorizado muitos textos, guardado cartilhas do passado, mas muito mais do que memorizar, tinha que colocar em prática. Esta cartilha da esperança que o texto bíblico nos fala, não basta memorizar, tem que acreditar. Pastor, por gentileza, vem aqui à frente, meu amado irmão. Eu queria que o irmão mais uma vez nos elevasse a Deus numa palavra de oração, e pedindo a Deus que Ele nos ajude a colocar isso em prática. Não basta memorizar, tem que acreditar na cartilha da esperança. Senhor nosso Deus e Pai eterno, que o Espírito do Senhor nos faça compreender e aplicar a palavra que ouvimos nesta manhã. Porque, Deus Santo, muitas vezes nós olhamos para a Tua palavra, nós conhecemos os versículos de cor, recitamos todos os dias na nossa casa, nos nossos lares, recebemos esses ensinamentos, mas muitas vezes não conseguimos colocar em prática. Saber as coisas nem sempre é o mais importante. Nós precisamos saber e aplicar aquilo que nos foi ministrado para que a nossa vida repercuta o caráter do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim, isso é bom, ó Deus, porque nós fomos criados para termos o caráter de Cristo. E muitas vezes as coisas não vão bem na nossa vida pessoal, na nossa vida espiritual, porque a gente reconhece que Jesus é manso e humilde de coração, nós reconhecemos que Jesus é bom, porque a Tua palavra assim nos diz, que Ele é o primogênito de toda a criação, Ele tem toda a primazia, Ele é o Senhor. Mas muitas vezes, ó Deus, isso fica só na nossa mente, e não se torna algo prático na nossa vida. Quando estudamos a palavra do Senhor, entendemos que o caráter de Cristo é bom para nós. Nós fomos criados, e por isso está escrito na Bíblia o caráter de Cristo, para sermos como Ele é, e assim alcançaremos a saúde física e espiritual. Assim entenderemos exatamente aquilo que o Senhor quer nos dizer, aquilo que o Senhor pensa, porque teremos a mente de Cristo. Abençoe-nos, ó Deus, de maneira que possamos colocar em prática tudo aquilo que nós ouvimos. Essa é a nossa grande necessidade, aplicar aquilo que o Espírito do Senhor tem falado ao nosso coração. Muito obrigado, Deus, pela palavra que nós ouvimos nesta manhã. Que essa cartilha da esperança não fique só na nossa mente, mas que penetre em nosso coração, para que possamos viver e compartilhar Jesus com autoridade, com poder e com graça, porque o mundo todo espera que o povo de Deus assim se manifeste. Obrigado a Deus pela vida do teu servo e continue a abençoá-lo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Pastor João Marcos, nós temos aqui uma lembrancinha